Bem-vindos ao podcast. Baile do Dennis. Baile do Dennis. Ô Dennis DJ. Isso aí, galera, tá começando mais um podcast Baile do Dennis 006, o mais aguardado. Demorou um pouquinho, mas tá chegando, ó. Muito bom esse podcast, várias músicas novas, muita novidade, versões exclusivas que você só ouve aqui no podcast do Baile do Dennis. Você é ligado no YouTube, SoundCloud e também no iTunes. Se prepara aí, hein? A chapa vai esquentar a partir de agora com o podcast 006. Uma hora de música com o maior produtor de funk do Brasil. Baile do Dennis. Feliz, ah, eu sou feliz. Feliz, ah, eu sou feliz. Eu amo o funk, amo as pessoas, tomo de boa e a gente zoa. Eu amo o funk, amo as pessoas, tomo de boa e a gente zoa. Só quem curte baile funk, bate na palma da mão. Quem curte baile do Dennis, bate na palma da mão. E os amigos de verdade que guardo no coração, bate na palma da mão, bate na palma da mão, da mão, da mão. Podcast, baile do Dennis. Dennis. Bom. Bom. Deixa. Amo as pessoas, tamo de boa e a gente zoa. Eu amo o funk, amo as pessoas, tamo de boa e a gente zoa. Só quem curte baile funk, bate na palma da mão. Quem curte baile do Dennis, bate na palma da mão. E os amigos de verdade que guardo no coração, bate na palma da mão, bate na palma da mão. E deixa. Deixa a menina dançar, deixa. Deixa ela se acabar. Ela nasceu pra brilhar. Ela quer se divertir. Linda igual diamante, é a rainha do body funk. Deixa. Deixa a menina dançar, deixa. Deixa ela se acabar. Ela nasceu pra brilhar. Ela quer se divertir. Eu amo funk, amo as pessoas, tamo de boa e a gente zoa. Eu amo funk, amo as pessoas, tamo de boa e a gente zoa. esse bumbum. Podcast. Estraga esse bumbum. Baile. Dance. Menina. Esfrega esse bumbum. Baile. Esfrega esse bumbum. Dance. Menina. Esfrega esse bumbum. Esfrega esse bumbum. Foi embora. Desce, menina. Esfrega esse bumbum. Esfrega esse bumbum. Desce, menina. Esfrega esse bumbum. Esfrega esse bumbum. Desce, menina. Esfrega esse bumbum. Esfrega esse bumbum. Desce, menina. Esfrega esse bumbum. Esfrega esse bumbum. Esfrega, esfrega, esfrega, esfrega, esfrega, daquele jeito, ó. Esfrega esse bumbum com disposição. Baile, tá baile. Todo mundo louco, levanta na mão. Esfrega esse bumbum e com disposição. Tá todo mundo louco, levanta na mão aí. Ela tá acelerada, ela só quer dançar. Ela só para agora quando o Denis foi embora. Ela tá foi embora. Desce, menina. Esfrega esse bumbum. Esfrega esse bumbum. Desce, menina. Esfrega esse bumbum. Esfrega esse bumbum. Desce, menina. Esfrega esse bumbum. Esfrega esse bumbum. Desce, menina. Esfrega esse bumbum. Esfrega esse bumbum. Baile do Denis. Novinha, que se eu fiz pra tu se acabar. Pode sentar, pode quicar, que a noite é sua. Uma hora de música com o maior produtor de funk do Brasil. Baile do Denis. Chego na balada, te convido pra dançar. Você desce e rebola, seduzindo sem parar. Tá me deixando louco, gosta de me provocar. O clima aqui tá quente, deixa o fogo queimar. Vem novinha, vem que o Denis vai mandar. Tu vai dançar bem devagar. Não vai querer parar. Vem novinha, que se eu fiz pra tu se acabar. Pode sentar, pode quicar, que a noite

céu. Dançando como ninguém lá.

gente dançar. Vem, vem. Eu tô lançando mais uma pra todas as novinhas. para, rebola, ela trava, ela abre, ela fecha na ponta, ela fica, ela quica, ela para. E trava, ela abre, ela fecha na ponta, ela fica, ela quica, ela para, rebola, ela trava, ela abre, ela fecha na ponta, ela fica. Pra todas as novinhas. Pra toda novinha, pra toda abusada, pra toda safada, vai dar isso bem. Ela quica, ela trava. Ela quica, ela para, rebola, ela trava, ela abre, ela fecha na ponta, ela fica, ela quica, ela para. E trava, ela abre, ela fecha na ponta, ela fica. Lançou mais uma pra todas as novinhas. Eu tô lançando mais uma pra todas as novinhas. Ela quica, ela para, rebola, ela trava, ela abre, ela fecha na ponta, ela fica, ela quica, ela para. E trava, ela abre, ela fecha na ponta, ela fica, ela quica, ela para, rebola, ela trava, ela abre, ela fecha na ponta, ela fica. Podcast Baile do Dennis. Pra todas as novinhas. Pra toda novinha, pra toda abusada, pra toda safada, vai dar isso bem que ela quica, ela trava. Bora! Legal, você tá curtindo aí o podcast Baile do Dennis 006. Tá curtindo, né? Show de bola, meu parceiro Delano. É, na ponta, na pontinha. Agora eu vou tocar uma música aqui nova, mais uma composição minha, junto com meus parceiros Neblina e Tarapi. Escrevemos essa música aí. A interpretação fica por conta do cara. É, dele mesmo. MC Tarapi. Tarapi Fit Dennis. Música nova na área. Se liga aí, ó. É agora. É mais uma do Tarapi. Sei que você vai gostar. Senta devagar. Pra não se machucar. São 5 horas de prazer. Então vem. Devagar, pra não se machucar. É agora, simbora, tá na hora. Gostosa, senta devagar. Pra não se machucar. É agora, simbora, tá na hora. Gostosa, fica devagar. Pra não se machucar. Eu já sei que você tá afim. Eu já sei que você tá querendo. Então vem rebolando pra mim. Vem fazendo aquele movimento. Senta devagar, pra não se machucar. São 5 horas de prazer, então vem aproveitar. Fica devagar, pra não se machucar. É agora, simbora, tá na hora. Gostosa, senta devagar, pra não se machucar. É agora, simbora, tá na hora. Gostosa, fica devagar, pra não se machucar. Eu já sei que você tá afim, eu já sei que você tá querendo. Aquele movimento. estilo americana, com bolso cheio de grana, doidinha pra zoar. Eu tô no pique, me leva pra suíte, te faço um strip pra você se apaixonar. O ritmo é esse, então deixa de mironga, tô zoando a noite toda e curtindo a minha onda. Baile do Dennis. Podcast Baile do Dennis. Eu tô loucona no estilo americana, com bolso cheio de grana, doidinha pra zoar. Passa, passa, que louca. Eu tô no pique, me leva pra suíte, te faço um strip pra você se apaixonar. Cabeça pra baixo novinho, bota a cabeça pra baixo novinho, bota a cabeça pra baixo novinho, bota a cabeça pra baixo novinho, bota a cabeça pra baixo novinho, bota a cabeça pra baixo novinho, empina a bundinha dá uma reboladinha. Bota a cabeça pra baixo novinho. Que ver ela dançando, Carol, Carol. Desse jeito ela me pega. Danço o tempo todo, já ganhou meu coração. Desce rebolando, sumindo na multidão, Carol, Carol. Mas tem que ver ela dançando, Carol, Carol. Desse jeito ela me pega. Danço o tempo todo, já ganhou meu coração. Desce rebolando, sumindo na multidão. Brincadeira, mas sabe brincar. Chega arrumada, tá descabelada do baile com o sol arraiar. O baile tá pegando fogo e ela faz parte do jogo. É desse suor do seu corpo, suave veneno que eu vou me embriagar. Carol, Carol, tem que ver ela dançando. Carol, Carol, desse jeito ela me pega. Dança o tempo todo, já ganhou meu coração. Desce rebolando, sumindo na multidão. Carol, Carol, mas tem que ver ela dançando. Carol, Carol, desse jeito ela me pega. Dança o tempo todo, já ganhou meu coração. Desce rebolando, sumindo. dormindo na multidão. Vem rebolar, na multidão. Vem rebolar, na multidão. Vem rebolar, na multidão. Vem rebolar. Ai, ai, ai, ai, ai. Ela é dona da noite, aonde ela chega, junto com as amigas, dança sem parar. Ai, ai, ai, ai, ai. É no baile do tênis com o monobloco, ela desce quicando pra me provocar. Ai, ai, ai, ai, ai. Ela é dona da noite, aonde ela chega, junto com as amigas, dança sem parar. Ai, ai, ai, ai, ai. É no baile do tênis com o monobloco, ela desce quicando pra me provocar. O fiel olhar pra amante e começa a dançar. Vai do Dennis. O fiel olhar pra amante e começa a debochar. Solta, solta aquela aí pra novinha rebolar. Quando ele toca, ela senta, ela agacha, ela fica de quatro, ela vai de ladinho, ela vai até o chão, ela senta, ela sobe, ela fica de quatro, ela fala que isso está muito bom. Quando ele toca, ela senta, ela agacha, ela fica de quatro, ela vai de ladinho, ela vai até o chão, ela senta, ela sobe, ela fica de quatro, ela fala que isso está muito bom, está muito bom. O cara é talibã. Virei o teu cunhado e tô pegando a tua irmã. Entrei pra tua família, neguinho, eu sou teu fã. Virei o teu cunhado e tô pegando a tua irmã. Tô pegando a tua irmã. O Didi vai do tênis. Legal, podcast 006. É aquela confusão. Meu amigo RD, vou tocar uma musiquinha agora, das antigas. Não muito antiga assim, né? Essa de 2009, que eu tive o prazer de escrever e produzir com os meus amigos do Bonde do Tigrão. É isso mesmo. Faço questão aqui de apresentar algumas músicas, né? Algumas produções e composições também, que muita gente não sabia, mas agora fica sabendo aqui no podcast do Baile do Dennis. Essa é mais uma produção minha, mais uma composição, Dennis DJ, das antigas, mas a galera se amarra. Se liga. É o Tigrão, tá ligado, né? Mãos para o alto, novinha. Mãos para o alto, novinha. Por quê? Porque hoje tu tá preso, tu tá preso, tu tá preso. Vai! Mãos para o alto, novinha. Mãos para o alto, novinha. Por quê? Porque hoje tu tá preso, tu tá preso, vai, tu tá preso. E agora eu vou falar os seus direitos, hein? Tu tem o direito de sentar, eu tenho o direito de quicar. Eu tenho o direito de sentar, de quicar, de rebolar. Eu tenho o direito de sentar, eu tenho o direito de quicar. Eu tenho o direito de sentar, de quicar, de rebolar. Você também tem o direito de ficar caladinha. Fica caladinha, fica caladinha. Fica caladinha, caladinha, caladinha. Vai! Fica caladinha, fica caladinha. Fica caladinha, caladinha, caladinha. E agora desce! Vai! desce aí novinha, desce aí novinha, desce aí novinha, novinha, novinha, desce aí novinha, desce aí novinha, desce aí novinha, novinha, novinha, vai, vai. Revela Santinha, sensualiza Santinha, empina a bundinha, desce Santinha, sobe Santinha, se revela Santinha, vai, sensualiza Santinha, empina a bundinha, desce Santinha, sobe Santinha. La la la la la la la la la ah ah ah ah oh la la la la la la la la la. Uma hora de música com o maior produtor de funk do Brasil. Baile, baile, baile, baile, baile, baile, baile, baile, baile, baile. Tu Dennis. Santinha, até Santinha. baile do Danny. Desce, baile, baile, baile. Desce, me castiga, vem, sobe, me castiga, vai. É tão gostoso do jeito que você faz. Desce, me castiga, vem, sobe, me castiga, vai. Ai, ai. Menina maldosa, toda provocante. Pensa que eu não vejo seus pensamentos picantes. O jeito que me olha, tá escondendo o jogo. Eu te quero muito, mas te peço assim tão pouco. Deixa eu te pegar, quero só pouco mais. Deve ser gostoso o jeito que você faz. Eu te quero assim, deixa eu te usar. E quando chega lá, eu quero te fazer suar. Desce, me castiga, vem. Ela quer beijar, quer curtir, quer zoar a noite inteira. Ela vai dançar, quer curtir, ela vai mexer, quer curtir, ela vai beijar, quer curtir, quer zoar a noite inteira. Ela mexe, sobe, ela mexe, desce. Olha só do jeito que ela mexe, me enlouquece. Cheia de curva, parada, tá dura. Quando tá na pista, pode que ninguém segura. Ela mexe, sobe, ela mexe, desce. Olha só do jeito que ela mexe, me enlouquece. Cheia de curva, parada, tá dura. Quando tá na pista, pode que ninguém segura. Ela dança, ela mexe, ela dança, ela mexe, ela tá querendo rebolar. Ela mexe, ela mexe, ela mexe, ela tá querendo rebolar. Ai, como é bom a gente ser livre. Sentir o vento bater na cara. Vê-la dançando a noite toda. E a noite toda ela não para. Ai, como é bom viver o que eu vivo. Quero isso também pros amigos. Festejar a vida inteira. Porque essa vida é passageira. Apaga tudo. Vamos sair do chão. Vai! Baile do Dennis. Hey! Baile do Dennis. Festejar a vida inteira, porque essa vida é passageira. Apaga tudo, sair do chão. Vai, vai, vai, vai, do tênis. Dennis. E aí, galera? Ô, Dennis DJ. Oi. Ô, Dennis DJ. Oi. Chegando ao fim de mais um podcast. Tá bacana esse, hein? Várias novidades pra galera. Fica ligado aí que o set não vai demorar muito não, prometo. Até porque tá saindo mais um caminhão de músicas novas agora. Entre elas, Dennis Fit, Lucas Luco, tá chegando, hein? No próximo eu toco pra vocês. Valeu, galera, até a próxima. Uma hora de música com o maior produtor de funk do Brasil. Baile do Dennis. Valeu, fui. Baile do Dennis.